Nova série, 1440, Esporte e Notícia. Desejo um pulso na inspiração. Cooperativa Langiru, 65 anos desenvolvendo a região. A Nova Série já apresenta todas as sextas-feiras, das 8h30 às 8h45, no Mente de Rio. O seu negócio está em evidência. Apoio Estara Financeira. Sabe aquele sonho de uma máquina Estara novinha? Com a Estara Financeira, o seu sonho está ao seu alcance. Você pode comprar a sua máquina Estara e financiar direto na casa com mais facilidade e menos burocracia. Então vá até a concessionária Estara da sua região e conheça as vantagens de realizar seu sonho através da Estara Financeira. Estara Financeira, o seu banco direto de fábrica. Inicie o ano aproveitando a liquidação Móvel Star. Renove sua casa com dormitórios, colchões, cozinhas, estofados, salas de jantar, home e tapetes com super descontos de 15 mais 10% à vista. E a prazo, até 12 vezes para pagar. Aproveite a oportunidade. É por poucos dias. Rede Móvel Star. Casa com você. Agora é nossa. Como assim? Consórcio do Cicobi. E tem trator novo aqui na fazenda também. Consórcio do Cicobi. Legal, consórcio. Com as melhores condições. É, pai, eu lembrei. Consórcio do Cicobi. Faça seu sonho acontecer no consórcio do Cicobi. Cicobi, faça parte. Você que precisa trocar seus óculos, revisar o seu grau, vem até a Planalto Ótica e Joalheria no centro de Carazinho. As melhores lentes com a melhor qualidade que merecem. Disponibilizamos em técnico em óptica. Tem muitas opções de presentes para toda a família. Completa linha de joias, relógios, solares, a mais completa da região. Planalto Ótica e Joalheria, 3329-5029. Pagamento em 10 vezes no crediário próprio ou até 12 vezes nos cartões de crédito. Venha negociar e se surpreender. Quer inovar com sua propriedade na sua lavoura, mas ainda não sabe como fazer? Safra Cheia Soluções Agrícolas. A Safra Cheia oferece para você, produtor rural, serviços de assessoria agronômica, obtenção de melhor resultado para você fazer o correto manejo dos defensivos e a correta utilização das máquinas com regulagem calibrada e com tecnologia de mapeamento aéreo. Safra Cheia Soluções Agrícolas. Todas as soluções para o campo em uma única empresa. A sua propriedade de Safra Cheia. Não fique de fora. Tenha em sua lavoura você também. A Safra Cheia, a única do Brasil. Acesse as redes sociais no Instagram e no Facebook. Ou contate pelo telefone WhatsApp 549-9926-4440. O Magazine Luiza preparou mais uma mega promoção. Agora você pode proteger a sua casa por 2 anos. Por apenas R$ 399. E ganhe R$ 40 de volta em cashback. Casa Protegida Magazine Luiza. Você protege a sua casa por 2 anos e concorre a 3 sorteios de 5 mil. Ainda tem os benefícios de eletricista, encanador, chaveiro, vibrador e muito. Decisiva Soluções Contábeis. Interessa ao seu cliente serviços e soluções inteligentes, acessíveis e confiáveis, com agilidade e eficiência que fazem a diferença na gestão e operação das organizações. E isso com apoio de uma equipe proativa e integrada. A Decisiva está presente nas empresas não apenas como um profissional que toda organização precisa ter, mas sim como um braço direito, participando de importantes decisões de seus clientes, visando bem a mesma distância entre os clientes. Soluções Contábeis. Na Avenida Doutor Valdemir Graete, 1255, Sala 3, Centro. Não me toque. Telefone 3332-4610. Decisiva Contabilidade@gmail.com. Lisane Souza, corretora de seguros há 10 anos, protegendo sua família e seu patrimônio. Especializada em todos os segmentos de seguros autoconocidos, residenciais, empresariais e seguros de vida. Lisane Souza, corretora de seguros. Assistência rápida em plantão 24 horas. Tem simples telefonema já está vindo em seu benefício. Quem conhece o trabalho da Lisane Souza Seguros é testemunha do atendimento diferenciado de sua equipe. Faça uma visita e realize uma simulação de qualquer modalidade de seguro. Lisane Souza, corretora de seguros. Na rua Pastor Teófilo Gitti, 408, ao lado da farmácia econômica no bairro Industrial. Telefone 33-32-1109 e 991-27-8110. 7 horas com 54 minutos, o Expresso de Notícias vindo com a Rede Gaúcha Sete. E logo na sequência temos a condição da previsão do tempo, a participação de Cléo Kuhn. Agora pela nova série, vamos conferir a previsão do tempo. A previsão está indicando um comportamento de tempo bastante, vamos dizer assim, seco para a maior parte do estado, pelo menos na quarta e na quinta-feira. A gente tem algumas pancadas de chuva na parte norte do estado do Rio Grande do Sul. 7h56, obrigado Cléo Kuhn, a participação do programa Central de Notícias. E agora vamos às informações do mercado financeiro. Nós temos oferecimento em todas as manhãs. Equipe da Associação Comercial de Nome Sorte. A Cinti, entidade que ontem à noite encostou a sua nova mesa diretora. William Garcia, substitui Marcos Roberto Cedim, à frente da Associação Comercial Local. Informações para a programação da nova série. Esporte e Notícias.